nos céus, na terra. Ele é quem restaura a nossa comunhão com o Pai. Restaura, Senhor, a minha comunhão com Tua presença, a liberdade de sentar contigo à mesa e contemplar Tua beleza. Restaura, Senhor, a intimidade do primeiro amor, a transformar tudo que tenho e sou, e assim viver para Teu louvor. Restaura, Senhor, a minha sede de Te adorar, para que a minha vida possa derramar no Teu altar, Senhor. Restaura, Senhor, restaura, Senhor. Contigo à mesa e contemplar Tua beleza. Restaura, Senhor, a intimidade do primeiro amor, a transformar Te adorar, para que a minha vida eu possa derramar no Teu altar, Senhor. Restaura, Senhor, Tua unção. Restaura, Senhor, a unção do Teu Espírito em meu ser, a unção do Teu Espírito, aquela palavra que alimenta o meu viver, Senhor, a palavra que alimenta o meu viver e pra sempre Te obedecer. Oh, oh, oh. Te